capítulo 8 do Evangelho de Jesus segundo São Marcos. Naqueles dias, como houvesse de novo concorrido uma grande multidão e não tivesse o que comer, chamou Jesus os apóstolos e disse: eu tenho compaixão deste povo, porque há 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Se eu os mandar para suas casas em jejum, poderão desmaiar no caminho. Alguns há que vieram de muito longe. Então os discípulos disseram: mas Senhor, como é que poderá alguém satisfazê-los de pão aqui neste deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães tendes aí? Responderam: 7. Então Jesus, para fazer a segunda multiplicação dos pães, ordenou a todos que sentassem no chão. Tomando 7 pães, depois de haver dado graças, os partiu e entregou aos apóstolos para que os distribuíssem. E eles, maravilhados, distribuíram os pães por toda a multidão. Tinham também alguns peixinhos. Jesus, abençoando-os e dando graças a Deus, mandou que eles igualmente fossem distribuídos. Todos comeram e se fartaram. E levantaram dos pedaços que sobraram 7 alcofas. Eram cerca de 4.000 homens. Depois Jesus os despediu e, entrando logo na barca com seus apóstolos, se dirigiu para o território de Dalmanuta. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, procurando obter dele um milagre, ou seja, um sinal do céu, para o tentar. Jesus, dando um profundo suspiro em seu espírito, exclamou: por que me pede esta geração um milagre? Em verdade, eu vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão. Não tinham consigo na barca senão um pãozinho só. Jesus lhes deu este preceito: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então eles discorriam entre si porque não tinham pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis por não terdes pão? Não compreendeis ainda? Não entendeis? Tendes o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando eu parti os 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços levantastes vós? Eles responderam: 12, Senhor. E quando eu parti os 7 para 4.000, quantas alcofas levantastes vós? Responderam: 7, Senhor. Então lhes disse: ainda não entendeis? Então chegaram a Betsaida, lhe trouxeram o cego e pediram a Jesus que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, o conduziu para fora da aldeia. Cuspindo-lhe nos olhos, pôs as mãos sobre ele e lhe perguntou: estás vendo alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu: ah, eu vejo os homens, porque como árvores eu estou percebendo que eles andam. Então lhe pôs outra vez as mãos sobre os olhos, e ele então, olhando atentamente, ficou curado. e distinguia tudo com clareza. Jesus o mandou para sua casa e disse: não entres nem na aldeia para espalhar este acontecimento. Saiu Jesus com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho lhes perguntou: quem dizem os homens que sou eu? Eles responderam: dizem uns que és João Batista, outros dizem que és o profeta Elias, e outros simplesmente um dos profetas. Então Jesus perguntou: mas vós, quem dizeis vós que sou eu? Pedro, levantando a voz, respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus lhes ordenou que a ninguém falassem a respeito dele. Então começou a lhes ensinar que era necessário que o Cristo padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse de entre os mortos. Isto Jesus dizia claramente. Pedro, chamando-o à parte, começou a censurá-lo. Mas Jesus, virando-se e olhando para os apóstolos, repreendeu a Pedro e disse: sai da minha frente, Satanás, porque não cuidas das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Chamando a si a multidão, com os discípulos falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar sua vida, certamente a perderá. Quem quiser perder sua vida por amor de mim e do Evangelho, certamente a salvará. De que vale a um homem conquistar o mundo e perder a sua alma? Ou que daria um homem em troca da sua própria vida? Porque se esta geração adúltera e perversa se envergonhar de mim e das minhas palavras, do meu Evangelho, dela também eu me envergonharei diante do meu Pai na glória dos seus santos anjos. Como sempre, meus amigos, meus irmãos, o Evangelho é um fascínio para o povo. O povo está fascinado pela LBV, porque a LBV, pela primeira vez na história do Brasil, está dando evangelho de modo ao povo entender que há muito pregador de evangelho, eu sei, muito bem intencionado, mas acontece que o povo não entende o que ele prega. Aí eu repito as palavras de Paulo apóstolo: prefiro dizer 5 palavras que o povo entenda a proferir 5.000 que ele não entenda. Como é que vamos entender mais este milagre da multiplicação dos peixes e dos pães? Da primeira vez eram 5.000, da segunda 4.000, e todos comeram e se fartaram. Nós temos 2 explicações, uma espiritual e outra quase material, científica. A espiritual é que Jesus alimentava o povo com a sua própria palavra, o seu próprio ensinamento. Vocês todos estão sendo alimentados por esta palavra. É o melhor alimento da vida. E às vezes eu recebo uma carta, como ainda agora recebi, de uma ouvinte, dizendo que tem passado mal e não come, e tem medo que venha piorar de saúde. Às vezes é para melhorar. É só se alimentar desse evangelho e qualquer apetite volta. Jesus tinha esse dom de alimentar as multidões durante dias seguidos. Elas o seguiam e não sentiam fome. Mas de outras vezes, Jesus fazia que as multidões sentissem fome. Para quê? Para revelar uma lei divina muito séria que a maioria não conhece. A lei dos fluidos. Mediante a qual, quem conhece essa lei pode materializar as coisas pelo seu poder espiritual. E Jesus conhecia a lei dos fluidos. Então, esse elemento vital, invisível, pode se transformar em pães, em peixes, numa estação de rádio, numa presidência de república. Depende de conhecer a lei e saber manejá-la para o bem comum. Porque o mistério é esse, o grande mistério. Eles tiravam os pães e os peixes dos cestos e cada vez mais apareciam pães e mais peixes. Ué, não esvaziava nunca? Como é que podia ser? Portanto, há muita coisa considerada mistério e nada tem de mistério. É que a maioria, inclusive dos pregadores de evangelho, não conhece essa lei. Tudo antes de tomar forma visível, corpórea, tangível, material, está nessa imensa reserva espiritual chamada astral superior. O indivíduo que conhece a lei dos fluidos, pela sua palavra proferida, pelo seu conhecimento científico das leis divinas, é capaz de materializar até notas de dinheiro sem precisar da guitarra. Eu sei que isso é uma temeridade para quem não entende. Mas para quem, como eu, já viu experiências nesse sentido, isso é banal. Por exemplo, você joga uma sementinha na terra. Pela lei natural, ela vai germinar dentro de um certo tempo. Mas se um poder superior quiser adiantar a germinação, pode. É só botar um monte de areia numa mesa, bota a semente e faz brotar a semente, daí a pouco uma forma de plântula. Depois se torna uma planta. Eu sei que a maioria diz, não, isso não é possível, para cima de mim. Mas é por isso que o povo tem entrado pelo cano, que está sendo orientada por gente que não conhece essas leis. Essa que é a desgraça do Brasil. Então Jesus fazia esta dupla alimentação, primeiro pelo poder da sua palavra. Porque vocês notem que quando a gente encontra alguém que sabe conversar coisa útil, ou sabe contar coisas interessantes, a gente nem se lembra que está na hora do almoço, nem se lembra que está na hora de jantar e ainda vai irritado, e comer logo agora. É porque está sendo alimentado de outra forma. E há essa outra aplicação da lei dos fluidos que pode dar à criatura humana um poder quase de milagreiro. Entretanto, não é de milagreiro, é um poder natural, porque isto é uma lei de Deus. É preciso conhecer essa lei para aplicá-la em benefício da pátria, em benefício do povo. Depois ali, vimos como os fariseus discutiam com ele, pedindo um milagrezinho. Jesus, se és mesmo filho de Deus, faz um milagrezinho aí, vamos. Também me pedem, de quando em quando, um milagrezinho. E o que é que Jesus fez? Deixando-os falar sozinhos, tomou a barca e foi para o outro lado. E não fez milagre nenhum. Mas os discípulos se esqueceram de levar pão e começaram a falar sobre isso. Jesus aproveitou, como aproveitava toda a oportunidade, para dizer: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, eles pensavam que Jesus estava censurando os discípulos por não terem levado pão. Ora, Jesus faria pão a hora que quisesse. Não era por isso, não. Jesus estava dizendo: cuidado com o fermento dos herodianos e dos fariseus. Por quê? Porque é hipocrisia. Então vejam aqui a cura deste cego em Betsaida. Desta vez, Jesus lançou mão de um outro recurso. Cuspiu levemente nos olhos do cego. Porque há muita gente que só acredita na cura científica, porque tudo isto é científico. Mas se não vira uma exterioridade qualquer, não acredita. Mas a maioria está como cego que ainda não está vendo bem. Então confundia os homens com as árvores. Então Jesus deu um segundo toque, então ele passou a distinguir árvores e homens. Muita gente também que pensava que sabia evangelho, agora que está começando a separar os homens e as árvores. Graças a Deus. Nos versículos 27 a 30, nós vemos mais uma vez a prova da reencarnação. Jesus chega e surpreende os apóstolos, estão conversando sobre ele. O que que há? O que é que dizem? Bom, senhor, dizem que és João Batista. Mas João Batista existia quando Jesus também existia. Como é que havia reencarnação de Jesus em João? Quer dizer, naquele tempo já acreditavam nisso, mas não sabiam como era. Kardec, nosso amigo Kardec, veio explicar tintim por tintim. Nosso particular amigo Allan Kardec. Ora, se Jesus não aceitasse a reencarnação, ele que não deixava passar um erro, diria logo aos discípulos: mas que bobagem é essa? Então eu sou Isaías, João Batista, Elias, Jeremias, eu sou Jesus, como é que eu posso ser um deles? Mas não, Jesus não revidou, não censurou os apóstolos, apenas disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Isso diz o povo. Mas vós, o que, que achais? Então Pedro, tocado pela sua mediunidade, deixou passar uma voz divina, uma voz do alto: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, se eu sou o Cristo, tu não és Pedro? Pois bem, sobre esta pedra, que sou eu mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja. Muita gente pensa que a pedra era Pedro, não era não. Tu não és Pedro? Pois bem, sobre esta pedra, que sou eu mesmo, edificarei a minha igreja. Se houvesse cinema naquele tempo, não havia esse engano. É o próprio Cristo de Deus. Esta sim, esta é a igreja eterna. Todos aqueles que aceitam o Cristo, seu evangelho e seu novo mandamento. Mas Pedro, coitado, Pedro era um pecador como nós, depois se reabilitou, mas não tinha qualidades para ser pai espiritual da humanidade. A pedra angular estava profetizado já no Velho Testamento. Aquela pedra angular, a pedra do ângulo, que os edificadores rejeitaram, esta será realmente a pedra angular da igreja. Mas não é Pedro, é Jesus, o Cristo de Deus. Então viva ele, bebê! Viva o Brasil! E viva Jesus!